Aquela bala podia ter mudado tudo. E ao invés de orgulho pra minhas filhas, o eterno luto. Como meu primo mesmo vendo que meu irmão errou. No auge do surto fez um meme, o que que adiantou? Dois suicídios no mesmo quintal, sinceramente. Espero ter sido mais que suficiente. Tendo vozes também quase me convenceu no escuro. Mas só quem fica sabe o que é tentar entender o bagulho. Algo que cês têm que entender sobre as pessoas. Extremamente amorosa, gentis. É que seu outro lado também igualmente extremo. Gentileza e feito do inferno que sobreviveram. Só não confunda jamais todo seu autocontrole com fraqueza ou algo do tipo. A besta que habita dentro de cada um deles. Não se engane, não tá morta, só tá dormindo. Eu não quero ser amigável. Sei que o jogo é injusto e ingrato. Eu acredito no Deus que criou os homens, não no Deus que os homens criaram. Pelos que meu choro enxugaram, eu preciso me manter forte. Pelos que meu choro enxugaram, eu preciso me manter forte. Tá tudo bem, tá tudo bem. No fim as coisas sempre se resolvem. Às vezes é até melhor deixar que se resolve por si só. Cê só escolhe nunca fim dos B.O. Errar é humano, mas humano mesmo é atribuir aos outros os próprios erros. Desconfie quando ouvi eu te amo. Desconfie quando tudo parecer bem. Traição vem de quem menos esperamos. O demônio cita as escrituras também. Faça-se ovelha e veja o que os lobos farão. Eles não são o que falam, são o que fazem, irmão. Quanto jurava amor por minhas filhas, me apunhalavam as costas sorrindo. Quando for meu corpo, não deixe que venham fazer política. Quem tá comigo me traz flores vivo. Eu não quero ser amigável. Sei que o jogo é injusto e ingrato. Eu acredito no Deus que criou os homens, não no Deus que os homens criaram. Pelos que meu choro enxugaram, eu preciso me manter forte. Pelos que meu choro enxugaram, eu preciso me manter forte.